compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de e-mails, comentários sobre o episódio de Zardoz, que foi o episódio para nerd de janeiro de 2021. É claro que não teremos só sobre os Zardoz, porque novamente, meu querido ouvinte e agora mecenas, o Jota Santos, ele mais uma vez nos deu um show de comentários, de uma penca de episódios antigos do Paranerdia que ele continua maratonando. Façam como o Jota, se você quiser maratonar o Paranerdia, faça isso, por favor, e nos conte nos comentários o que vocês estão achando dos episódios. Muito bem. Então, vamos lá. Antes dos comentários do Jota, eu vou ler aqui alguns e-mails que eu recebi. O primeiro deles foi um e-mail do nosso querido mecenas, o Elias Passo Tenório, só que ao invés de ser uma videoresposta, foi um e-mail escrito. Ele diz assim no seu e-mail: Oi, Nerdmaster. Oi, Elias. Escutei o Parolando de janeiro de 2021. Obrigado. Eu acho que o M. Bison não tem nacionalidade, mas ele dominou a Tailândia com o Sagat. Então pode-se dizer que ele é tailandês, mesmo que naturalizado. Então esse foi o comentário do Elias Passos Tenório, de 36 anos, Maceió, Alagoas, sobre a pergunta que eu tinha feito no Parolando do... Para o ano de janeiro, né? Que ele perguntei, pô, o Bison é de que nacionalidade? Agora ele falou, ele é tailandês naturalizado. Mas o Elias não ficou satisfeito apenas com isso e, obviamente, nos mandou mais uma maravilhosa vídeo-resposta a respeito do episódio que fizemos sobre Zardoz. E o link para a vídeo-resposta do Elias estará, obviamente, nos links relacionados deste episódio. Então, se você quiser saber a opinião do Elias sobre o filme do Zardoz, passa lá nos links e dá um view pro vídeo do Elias. Outro que nos mandou um e-mail também foi o nosso querido Éder Cardoso Santana. Ele diz assim no seu e-mail: Saudações desculpísticas, caro Nerdmaster. Dobre den. Eu não sei o que esse dobre den significa, mas tudo bem, não tem problema. Meses atrás eu prometi ao senhor e a mim mesmo que iria mandar e-mail sempre que acabasse um episódio novo. E meio que cumpri, pois passei meses atrasado. Agora voltei a ouvir os episódios no meu novo emprego. Parabéns. Gostaria de dizer sobre o episódio de Double Dragon que aquilo é trash do mais puro churume. É lixo de qualidade que eu assisti de madrugada nas salas da USP. E foi unânime a opinião de que é uma comédia tão boa quanto The Room. É, né? Comédia, vamos assim dizer, não intencional, né? Mas tudo bem. Gostaria também de comentar sobre o Paramonstria, que seu sotaque de Drácula se distou um pouco de como devia ser. Olha só, ganhei um personal sotaquista. Olha que coisa mais fofa. Vamos lá. Como o Drácula vem da Transilvânia, ele falaria entre o romeno e o húngaro, as duas línguas historicamente predominantes lá. Coisas como trocar todos os gêneros das palavras não se aplica tão bem. Beleza? Já anotei isso. Já que o romeno é muito parecido com o português e o húngaro não possui gênero. Já o som de R está muito bom. Tenho vários amigos da Transilvânia e todos são assim. Então, beleza? Anotando aqui para o meu futuro sotaque, caprichar no R e não trocar os gêneros. Ok, obrigado, Éder. Foi muito boa a sua participação. E ele termina com um grande abraço. Éder, vida longa e próspera. Vida longa e próspera para você também, Éder. Então, anotando, o Conde Ner Drácula tem que carregar bastante no R e não precisa trocar os gêneros. Ok, beleza então. Eu já tinha confessado que era mais um sotaque alemão fajuto do que romeno mesmo, mas tá bom, agora vamos tentar fazer um romeno que agrade mais ao Éder. E além desses e-mails, como falei, tivemos uma enxurrada de comentários do nosso querido Jota. Porém, antes de começar o festival de comentários do Jota, tivemos um comentário no Parolando de janeiro de 2021 do senhor Jorge Augusto, nosso querido editor, que se fodeu muito nas últimas edições. Ele diz o seguinte: salve Nerdmaster! Ouço os Parolandos para saber as respostas dos ouvintes. Jota começou pelo Anime Sphere, fez uma pancada de comentários, e quando eu falei para ele que você era parte da equipe, ele passou a ouvir os episódios do Paranerdia. Só adoro ouvir os ouvintes dar seu retorno. Que bom, Jorge. Muito obrigado pela sua participação também. E aí, começando o festival de comentários do Jota, o primeiro deles foi no Paranerdia 11, Quadrinhologia Marvel vs DC. Diz ele assim: a guerra Marvel barra DC só trouxe alegria, discussões acaloradas e muitas obras excelentes para compor nossos sonhos heróicos. Mesmo com as diferenças editoriais e no âmago de suas histórias, essas duas gigantes compuseram uma linda e colorida sinfonia em nossas infâncias e adolescência. Desculpa se eu dei uma rateada agora, que eu estou corrigindo o texto enquanto eu falo, tá? E sim, tem alguns errinhos, mas eu não vou deixar o Jota saber que ele teve erro, não. Ele que se lasque. Vamos lá. Outro comentário do Jota foi dessa vez no Paranerdia 13, do Dr. House. Ele diz o seguinte: cara, eu já maratonei todas as temporadas do Dr. House. Eu também. A propósito, meu comportamento referente ao meu setor profissional é muito inspirado nele. Cara, não fala isso. E, aliás, eu também uso uma bengala. Isso eu já vi. Cara, a bengala do Jota é muito foda, cara. Tem uma garra de águia segurando uma bola de cristal na parte que segura da bengala, né? E se ele segura o cabo da bengala e puxa, tem uma adaga. Caraca! Se é bengala, lá Dr. House mesmo. Muito bem. Só me falta dor na perna, mas durante algum tempo eu sempre tinha um potinho de tic-tac. Agora, colocando isso por escrito, me sinto meio nerd. Não, pera, sou nerd sim. Você ainda tem dúvida? Fala sério, Jota. Porra, eu, hein? Jotinha ainda mandou mais uma, agora no Paranerdia 14, de Quadrinologia Super-Homem. Diz ele assim: maior herói ever. Aliás, o arquétipo para qualquer outro herói. Impossível não referenciar ou reverenciar. Possui quadros, artes desenhadas por artistas desenhistas da DC, além de camisas que comprei em par para combinar com meu filho. Oh, que coisa mais fofa. Tenho muitos quadrinhos do Azulão, desde A Morte e o Retorno, todas as edições dos Novos 52 e muitos especiais lançados recentemente. Uma dica de quadrinhos é Superman As Quatro Estações, uma obra lindíssima do grande Supimpa. Concordo 100%. Superman Quatro Estações é muito boa mesmo. Muito legal, Jota. E mais uma vez, senhor Jota Santos, no Paranerdia 15, Minha Vida de Gamer, Sega vs Nintendo. Grande Nerdmaster, eu nunca tive coragem de peitar os jagunços maus elementos nos flippers. Então eu sempre iria para as locadoras onde pagava por hora para jogar. Foi lá que conheci esses dois consoles. No Super NES eu jogava Super Mario, Top Gear e Star Fox. Já no Mega Drive, eu era beat de Sonic, Golden Axe e Altered Beast. Bons tempos. No Mega eu jogava muito... Não sei se era no Mega ou no Super. Agora me... Não, era no Mega. Com certeza era no Mega. O Rock'n'Roll Racing, cara. Eu adorava Rock'n'Roll Racing. Vamos lá. Seguindo mais uma do Jota, dessa vez no Paranerdia 16, desenhos dos anos 80... Aí um outro episódio que eu vou precisar dar uma recapitulada e de repente lançar mais um, porque tem desenhos que a gente deixou pra lá. Mano do céu, que coisa mais linda, tantas lembranças legais. O melhor é que cada um desses desenhos remete a uma época da minha infância até a atrocidade. Digo, música do Cavalo de Fogo me traz boas lembranças. Que um dia a rainha seria... Muito bem. E o Jotinha mandou mais uma no Paranerdia 17, filmes de super-heróis. Os nerds de hoje não sabem o que possuem nas mãos. Em nossa juventude, tínhamos que nos conformar com qualquer produção que era lançada. Lembro que os melhores filmes de heróis eram feitos nas rodinhas de conversa, onde elencávamos os atores hollywoodianos e criávamos nossos próprios filmes em nossas cabeças. Hoje em dia, isso são ótimos episódios de podcast, principalmente na galera do Portal Refil, eles fazem elencos sensacionais. Nenhum filme nunca será tão épico quanto aqueles que criávamos, sim, com certeza. Parabéns ao Felipe Fonseca pela excelente participação, vou passar para ele o seu parabéns, muito obrigado. E mais uma vez, o Jota Santos, agora no Paranerd 18, histórias de professor. Cara, que galera do bem, eu aqui rindo das histórias. Quem diria que o Dudu tinha tantas histórias? É que todo mundo pensa que o Dudu Salles é só no papo de gordo, mas não, ele tem história de professor também. Parabéns, professor Nerdmaster, por mais este excelente programa. Muito obrigado, Jotinha. E o Jota, mais uma vez, agora no Paranerd 19, Notórios Nerds, Leslie Nielsen. Ouvindo e gargalhando com as lembranças do eterno Leslie Nielsen. Olhando para ele, ninguém diria que ele seria o monstro da comédia que a cara aparentemente séria dele contrastava em todos os papéis que fazia. Isso o tornava extremamente mais hilário. Saudades. Cara, o Leslie Nielsen era sensacional. Eu adorava ele. E agora no Paranerdia 22, Tokusatsu Parte A, o Jota disse o seguinte... Uma coisa maravilhosa era correr da escola para casa a tempo de chegar e ainda ver Jiraiya e Giban na manchete. Quem de nós não sabia de cor todos os bordões de todos os Metal Heroes? Desde o sucessor de Togakuri até o Esquadrão Relâmpago Changeman, com direito até fazer as coreografias. Ou era apenas eu? Bom, quanto a coreografias, eu acho que era só você, tá, Jota? Mas eu também sabia todos os bordões, porque afinal de contas eu não perdoo, que nem o Jiraiya. E aí, no Paranerdia 24, de personagens gays nos quadrinhos, Jota disse o seguinte: legal ter programas como esse para abordar personagens que podem, por muitas vezes, ser relegados ao esquecimento. Lembra a muvuca que causou a revelação da homossexualidade do Lanterna Verde Alan Scott. De lá pra cá, muitos outros surgiram, até personagens clássicos, como a Mulher Maravilha, nos quadrinhos é escrita como alguém, se não homo, com certeza bissexual. Graças ao Jim, temos evoluído o jovem amigo. É verdade, os quadrinhos hoje em dia já não são tão homofóbicos quanto eram antigamente. E mais um comentário do Jota, dessa vez no Paranerdia 25, de as melhores músicas dos clássicos da Disney... Essas canções são fodas, quer saber? Vou usar essa playlist para apresentar ao meu filhinho de 2 anos e 6 meses essas canções. Acho que foi chorar enquanto cantamos. Oh, que bonito, que bebê. Aliás, o vídeo que o Jota mandou no grupo do Paranerdia, do filho dele falando Alexandre, ele fala... Ai, muito bom. Mais uma vez... O Jota Santos mandou dessa vez no Paranerdia 27, Notórios Nerds Madame Curie, com a minha queridíssima amiga Erika Chimensky, adorei fazer esse episódio. Aê, que podcast excelente! Falar sobre Marie Curie é algo que quase ninguém fez na podosfera até virar modinha. Fazer fazer o quê? Para nerd eu fazendo história mais uma vez. É nóis, mano. É nóis, mano. E o último comentário do Jota nesta temporada. Temos do Paranerdia 28, Quadrinhologia X-Men, parte 1. Ele diz o seguinte: nunca gostei muito dos X-Men, mas quando minhas HQs acabavam, eu sempre ia ler eles. Hoje, minha coleção não tem quase nada deles, a não ser as sagas encadernadas que comprei recentemente, se bem que essa saga nova está bastante interessante. Excelente programa, irmão. Obrigado pela sua generosidade e tempo de fazê-lo para nós. O prazer foi todo meu, Jota. Tem que confessar que eu já não leio mais porcaria nenhuma de X-Men, cara. Nem sei como é que estão os mutantes na Marvel hoje em dia. E o último comentário deste programa foi feito por ninguém mais nem menos que o senhor Norberto Silva, meu querido amigo, no Paranerdia 162 de Zardóis. Diz ele o seguinte: um excelente cast para um filme para mim duvidoso. Não fala isso, Norb. Confesso que não tenho certeza de que irei atrás de ver essa película. Vai atrás, mano, vai atrás. Não sei se terei coragem. Tenha. Tome tenência. Toma, vai atrás. Mas a semente da dúvida foi plantada. Objetivo cumprido. Curti demais o papo da galera do cast. Tava muito papo de bar. Parabéns a todos os participantes. Muito obrigado, seu Norberto. Foi um prazer fazer este episódio para você, apesar de, infelizmente, eu não ter conseguido participar do episódio até o fim. Maldita minha internet que caiu e me deixou a ver navios. Mas o pensador até que aguentou segurar o rojão de roxo, afinal de contas ele já é roxo lá no teatro escuro dele, né? Então deu para aguentar sem problema nenhum. Então, depois de e-mails e comentários lidos, vamos agora aos abraços e beijos para meus queridos mecenas. Um abraço apertado e um beijo na dona Ana Carolina Martins, na madame dona Ana Lúcia Letier, minha pincamina Joaninha Trecker do coração, no senhor Arthur Boni e seus 1500 demônios, no excelentíssimo escritor internacional Daniel Rossi. Um abraço também para Diego Ferreira Veríssimo, para meu querido vídeo respondedor Elias Passos Tenório, para o Emílio da Costa Mensu, Messias Mensu, e para Ale J. Santos, meu maratonista de estimação, e agora ele também é mecenas. Bem-vindo, meu filhote. Abraço também para Léo Oliveira, do Fermata Podcasts, para o Lucas Freitas, para o Luciano Dias, abraço no Paulinho Roberto Libardi, meu querido Paulinho 15 quilos, um abraço para o Rodrigo Moquepon, que agora começou a participar do grupo no Telegram, que ele nem sabia que existia o grupo, feio da parte dele, que eu falo desse grupo toda hora. Vocês também, se quiserem fazer parte do grupo de ouvintes do Paranerdia, é de graça, é só você ir em t.me/paranerdia ou dentro do aplicativo do Telegram procurar ouvintes do Paranerdia. Então, mais um abraço para o senhor Sandro Cruz, do EbaCast. Um abração para o não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral. Um abraço e um beijo na bochecha de madame dona Suelen Nastri. Um abraço para o senhor Tiago Teixeira. E um abraço e um cheiro na bunda do senhor querido Valdir Fumene Júnior. E aí, beijos e abraços mandados para meus queridos mecenas. Se vocês quiserem apoiar também o Paranerdia, por favor, picpay.me/paranerdia ou apoia.se/paranerdia. Apoios a partir de R$1 vão nos ajudar muito. Obrigado. Ficamos então com essa por aqui e até o próximo Parolando mês que vem. Abraço!